Meus irmãos, quero dizer para vocês que não existe lugar melhor para eu estar nesse momento senão aonde eu estou. Debaixo da cobertura do corpo a quem eu sirvo. Alguns me conhecem mais de perto, um pouco mais de longe, outros. Alguns eu já tive que pedir perdão por causa dos meus erros. E graças a Deus porque eu pedi, que o Espírito Santo me tocou a fazê-lo, né? E se eu ainda devo alguma coisa a alguém, por favor, não saia daqui hoje sem me cobrar, para que eu também possa deixar você livre para ouvir o que não é meu e aquilo ao que eu também me submeterei. O que eu quero aqui hoje, como orou Marcos, é que o homem cale a boca e que Deus fale a todos, mas primeiramente a mim. E antes de compartilhar o que Deus me parece ter entregue para trazer para os irmãos, eu queria que todos abrissem no Salmo 126, que é um dos salmos que eu reputo de maior delícia para a minha vida. Aprendi a amar esse salmo com a minha querida Valnice Milhomens, de quem fui ovelha por 10 anos. Salmo 126 fala da figura do sonhador, do cântico dos degraus. Talvez você ainda não tenha ido a Jerusalém e há uma oportunidade para ir agora com o pastor. Faltam, acho que ainda deve ter umas 3 vagas, alguma coisa assim. Mas o povo, quando ascendia a Jerusalém, e isso acontecia no mínimo em 3 festas anuais principais, né, que são a Páscoa, o Pentecostes e Tabernáculos, e eles cantavam enquanto ascendiam a Israel. Cantavam o Salmo 148, 149, 150 a caminho, e quando chegavam nos degraus, cantavam o 126. Né, por isso chama-se o Cântico dos Degraus. Está escrito assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que estão sonhando. Outras traduções dizem: ficamos como quem sonha. Verso 2 diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua, umas traduções dizem de cânticos, outras dizem de júbilo. É isso? Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Meus irmãos, o sonhador é alguém que não tem. Preste atenção no que eu estou te falando. O sonhador é alguém a quem não pertence. Alguém que não tem ainda alguma coisa. Não é isso? E o sonhador, ele por isso sente-se durante o seu sonho como que numa busca dentro de um cativeiro. Ele está preso ao seu sonho. Por isso o texto diz: ficamos como quem sonha. Né? Nós tínhamos um cativeiro, 400 anos de escravidão. Mas quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós vimos que o nosso sonho, a nossa realidade foi transformada de cadeias em propriedade. Passamos a ser dono e não mais sonhadores. Nós não tínhamos, mas passamos a ter. O verso 3 diz: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Eu quero dizer a você o seguinte: eu não conheço ninguém que tenha me dito: eu tenho um sonhozinho aí pequenininho. Todo sonho, ele envolve grandes conquistas territoriais. A sua existência nesse mundo é por disputa de espaço e de poder, de conquistas territoriais. Para você nascer, um espermatozoide teve que vencer uma guerra, uma batalha, para uma conquista territorial, para você vir a esse mundo e ser o único entre os demais a conquistar um novo território. Todos os grandes sonhos envolvem grandes conquistas territoriais. Um dia eu sonhei com um território chamado Letícia. E Deus me deu essa graça de alcançá-lo. E toda grande conquista importa em expansão da minha propriedade. A partir desse território, eu alcancei mais dois. Um chamado Rafael e outro chamado Raquel. Eu sou um homem cujos sonhos grandes Deus realizou. Eu posso dizer isso. Eu quero crer que ela também sonhou grande. Não é verdade? Mas o fato é que todos aqui nesta sala têm grandes sonhos. Alguns sonham com uma cura, outros sonham com um novo emprego. Mas você tem algum território a conquistar na sua vida, e é por isso que você ainda existe. Porque se você não tivesse mais nada para conquistar nesse mundo, Deus já tinha várias razões para te levar, para você ficar descansando definitivamente na presença dele. Então não existe ninguém nesse auditório que não tenha territórios a conquistar. É isso que eu quero colocar para vocês, antes de nós abrirmos o texto que Deus vai nos dar a compartilhar hoje. Eu tinha um território maravilhoso a conquistar, chamado Dona Helena. Olha que bênção. Ninguém aqui nessa sala tem na sua célula uma intercessora como eu tenho. Uma amiga que é como uma mãe. Deus deu para mim um território. Deus vai dar para mim ainda os meus tios, a minha irmã, os meus cunhados, o meu sogro, e aonde ele quiser me colocar, se for pequeno, não é meu, porque Deus tem para mim grandes conquistas territoriais. O meu Deus não é um Deus pequeno. Nós vamos estabelecer aqui um cenário, meus irmãos, um cenário de cativeiro, para que você entenda o que é que significa quando o povo de Deus diz: ficamos como quem sonha. Quando Deus restaurou a minha sorte e me deu conquistas territoriais, eu fiquei ali babando, porque eu não acreditava que fosse tão grande quanto Deus é. Assim é que eles disseram: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E essa conquista, meu irmão, preste atenção, embora Deus seja o único responsável por estartar, por dar o início a essa conquista não é dele, ela é sua. E quem diz isso não sou eu, não, é a Bíblia. Porque aqui no versículo 5, diz assim: os que semeiam em lágrimas, com cânticos de júbilo cegarão. Aquele que sai chorando, isso está falando de você. Levando a semente para semear, está falando de você. Voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo o quê? Os seus molhos. O território é para você, meu irmão. Embora Deus faça essa conquista, embora seja Deus o responsável por restaurar a sua sorte, a sorte é sua. Diga para a pessoa do seu lado: você é um sortudo. Sabe por quê? Porque Deus não chamou ninguém para o fracasso. Você já ouviu falar alguém que eu falei: meus irmãos, eu quero trazer um testemunho, uma palavra abençoadora aqui na igreja. Eu quero dizer a você o seguinte: Deus me chamou para a derrota. Você já ouviu falar um testemunho assim, meu irmão? Deus não chama ninguém para ser um derrotado, um vencido, porém mais do que vencedor. Ainda que seja nas circunstâncias em que esta palavra foi dita por Paulo. Porque ele disse isso numa situação em que ele dizia: já passei fome, já passei necessidade, né? Já tomei 39 chibatadas, né? Várias vezes. já fui feito em cadeias, mas em todas as circunstâncias, sou mais do que vencedor. Não estou dizendo a você que você não terá circunstâncias como essas, mas eu estou dizendo, porque a palavra me autoriza a dizer, que em qualquer circunstância, Deus não te chamou para ser vencido, porém para ser mais do que vencedor. Puxa vida, foi difícil, mas acho que eu escutei. Baixinho assim, não foi? Glória a Deus. Foi, não foi assim que eu escutei? Deus te chamou, meu irmão, tranquilamente. Ou Deus é um mentiroso, é forte o que eu acabei de dizer, ou Deus é um mentiroso, ou Deus é Deus. E Deus diz o seguinte: eu estou aqui para uma única e exclusiva função, restaurar a sua sorte, estabelecer como verdade aquilo que você apenas sonha. Abra comigo em Josué, capítulo 10. E agora sim, você está preparado para compreender a palavra. Josué, capítulo 10. Vamos ler lá. Vamos ver o cenário que você está vivendo, sitiado. Aqui tem um exemplo de conquista, mas a conquista foi feita por um povo que estava sitiado, portanto, em cativeiro, em uma experiência de revés, né? Aparentemente, uma derrota garantida, né? Vamos lá. Quando Adonizedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué tomara Ai e a destruíra totalmente, pois este fizera a Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, pois Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e era ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valorosos. Presta atenção. O cenário é o seguinte: um tal de Adonizedeque era rei de Jerusalém, e ele sabia que Josué tinha primeiro tomado Ai. Depois que ele tomou Ai, ele tomou também, aliás, minto, contrário, ele tomou primeiro a Jericó, que era uma cidade gigantesca, com muralhas gigantescas, inexpugnáveis, difíceis de serem derruídas, derrubadas. Ele ouviu, este Josué derrubou Jericó. Depois ele ouviu que Josué derrubou Ai, que era ainda maior que Jericó. E aí ele ouviu que Gibeão, que era uma cidade que ele, Adonizedeque, pensava dominar, ele ouviu que a cidade de Gibeão fez aliança com Josué. O que aconteceu com Adonizedeque? Tremeu igual uma vara verde. Ele tremeu, e aí a Bíblia diz, no versículo 3, pelo que Adonizedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, para lhes dizer: subi a mim e ajudai-me, firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Meus irmãos, o versículo 2 mostra que ele temia a Josué, e o versículo 2 termina dizendo: também temia a todos os valorosos homens de Josué. Uma coisa que acontece, há um paralelo entre o reino físico e o reino do espírito. Quando nós iniciamos uma jornada importante de conquista, o que que acontece? Você está num propósito que você sabe que é de Deus, que é uma coisa abençoada, que é um caminho santo para você, é um caminho de luz, é um caminho que Deus está dirigindo. O que que acontece? Vai a tudo a mil maravilhas? Não, quando isso acontece na sua vida, normalmente levantam-se barreiras né? E aí o medo impulsiona o inimigo a cometer excessos, a levantar fortalezas contra você, a estabelecer medidas de ataque, estratégias para te derrotar a todo custo. Porque ele odeia você. Sabe por que o seu adversário odeia você? Porque você é tudo que ele queria ser e não é, nunca foi. Diz a Bíblia que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E Isaías diz que ele caiu do céu porque ele cobiçou ser a semelhança de Deus. Ele queria ser o que você, desde a fundação do mundo, já é. Por isso ele te odeia. Cuidado para não confundi-lo com o seu vizinho, com o seu cunhado, com o seu patrão. Porque o seu inimigo não é o seu vizinho, seu cunhado, seu patrão. Seu inimigo é o mesmo dele, que levanta entre você e ele barreiras, que levanta entre você e ele fortalezas, que estabelece todo tipo de empecilho para você conquistar o que Deus já disse, é teu. Mas o que nós vemos aqui é o inimigo medroso, porque ele já sabe que ele foi derrotado definitivamente. Ele já sabe. Então, medroso, o que ele faz? Ele arregimenta um exército do que é possível ao alcance dele, porque ele sabe que ele vai enfrentar homens valorosos. Você não é valoroso porque você nasceu valoroso, mas porque você foi renascido para ser. Deus te recriou para isso. Lérida, Deus não te chamou para o fracasso. Tenha convicção disso. Absoluta. Ou Deus é um mentiroso, ou Deus é Deus. Opte, você só tem duas chances. Ou bota X em cima, ou bota X embaixo. Ou é um mentiroso, porque assim ele diz, ou ele é Deus. E se ele disse, vai acontecer. A primeira coisa que nós observamos aí, nesse texto, quando ele se levanta e chama os cinco reis para ajudá-lo, diz a Bíblia no versículo 5, então se ajuntaram e subiram cinco reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Este é o cenário da sua vida, meu irmão. Está aqui pintada a novela da sua vida. Este capítulo você enfrenta só durante dois momentos do seu dia. Tá? Está lá em Apocalipse 12, 10, o texto que eu gosto de dizer, né? A Bíblia diz que o diabo atormenta os filhos de Deus de dia e de noite. Não é isso? Ou seja, você pode ficar tranquilo, porque afora esses dois momentos, você não tem problema. Ele só se ocupa de você de 6 da manhã às 6 da tarde, que é de dia, e de 6 da tarde às 6 da noite, que é de noite. Afora isso, você pode descansar, não precisa do auxílio de Deus. Tá? E aí é o que acontece. Pelejaram contra Gibeão. Este é o cenário da sua vida, de 6 da manhã a 6 da manhã, de segunda a segunda, 365 dias por ano, e nos anos que tem 366 também. Está aqui a novela, vamos entrar nela para a gente entender. Versículo 6. Primeira coisa que você vai ter que entender aqui, como povo de Deus que você é, entenda o versículo 6. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué, ao arraial em Gigal, a dizer-lhe: não retires de teus servos a tua mão. Sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto se ajuntaram contra nós todos os reis dos amorreus que habitam na região montanhosa. Primeira coisa que nós precisamos entender num cenário de guerra, num cenário sitiados, quando estamos cercados. Primeira coisa, reconheça a importância de você reconhecer a sua fragilidade. Não queira achar que você está todo poderoso, sempre muito preparado e capaz de sozinho resolver tudo. Deus não te fez para vencer sozinho. Deus não te fez para ser derrotado. Fez para você vencer, mas para você vencer com o corpo. Todo corpo sem uma cabeça é um monstro. Com duas também é. Tem que ter uma cabeça só. E no nosso caso é Cristo. Mas a cabeça não anda se não tiver pé. Não fala se não tiver língua. Não assenta, não se ajoelha, não caminha, não faz tudo que um corpo faz, se não tiver bem ajustado ao cabeça, cada um dos membros funcionando em harmonia. Portanto, se você é uma unha, você precisa do resto do corpo, reconheça a sua fragilidade de unha. Se você é orelha, por mais que você tenha uma habilidade fantástica de ouvir, saiba que você não consegue enxergar e precisa dos olhos. E assim é o que Paulo nos diz lá em Coríntios. Portanto, o que ele está fazendo aqui é dizer, o povo de Gibeão está dizendo, Josué, corpo, por favor, venha em meu socorro. Não tire a sua mão de mim. Ele diz assim, não retires de teus servos a tua mão. Esse é um grande problema da igreja, que não precisava existir. Eu não sei quantos aqui sabem, o irmão Manassés teve paralisia facial de um dos lados. Quantos sabiam? Levanta a mão, por favor. Por que sabiam? Porque ele e a Jalice pediram socorro. Quantos sabem que a mãe do Marconi teve um AVC? Levanta a mão, por favor. Isso é igreja. Agora, fosse a Jalice uma autossuficiente, toda poderosa e dissesse, eu não preciso de ninguém não, eu vou me virar sozinha. A peleja que naturalmente já é difícil, ia ficar intransponível. Foi o que Gibeão fez aí, olha. Igreja, eu quero que você saiba o seguinte, um dia, vou contar aqui, viu, dona Helena? A senhora vai me desculpar. Depois a senhora briga comigo, mas eu tenho que dar esse testemunho. Um dia, Vera Sorriso, está ali. Vera Sorriso me liga. Sábado, eu voltando da escola, numa atividade, na escola da minha filha, doido para uma cama, né? Sabe aquele dia que você quer descansar e começa às 8 da manhã com uma atividade de escola, de família? Você não está afim, você queria ficar na cama... Aí você tem que ir. Na hora que acaba a atividade, liga Vera Sorriso. Irmão Geraldo, falei agora com dona Helena. Ela está enrolando a língua no telefone. Irmão Geraldo recebeu o telefone, sabe o que eu estava fazendo? Eu vou dizer para vocês literalmente o que eu estava fazendo. Eu estava na cozinha me agachando com o telefone na mão, porque eu não estava dando conta de ter saúde para ir para a cama. Eu estava tão cansado que eu queria deitar ali. Irmão Geraldo levanta o joelho, imediatamente desliga o telefone, pega o carro, vai na casa da irmã Helena. E ai de mim se eu atrasasse mais 10 minutos. Ainda bem que você falou glória a Deus. Se eu falasse glória a Geraldo, nós estávamos perdidos. Levantei e fui lá. Chego lá, o que que dona Helena fala? Falei, não quero dar trabalho. Eu falei, quem disse que você está dando trabalho? Eu não vim aqui porque você me chamou. Mas eu não gosto desse negócio de achar que nós podemos usar da igreja. Foi, não foi, dona Helena? Eu não quero ser um fardo. Não, com outras palavras, não queria dar trabalho. Não sei qual que é a diferença, mas enfim. A gente tem essa mania. Meus irmãos, no mínimo eu acabei de mostrar para vocês que isso não é bíblico. Desculpa, viu, irmão? Eu já dei essa advertência pessoalmente, mas agora estou dando em público, mas é necessário. Tem muita gente que acha assim, estamos com um problema, e eu estou aqui chateado, passando um problema sozinho, a igreja nem tomou providência, mas a igreja não sabe, gente. A igreja precisa saber. Faça como um Gibeão. Ligue para o seu líder de célula. Se o seu líder de célula está viajando, ligue para alguém que não é líder de célula. Ligue para a igreja, para qualquer um. O pastor não está aqui, está em Petrópolis. Ah, não, vamos esperar o pastor chegar. Deixa a dona Helena enrolando a língua lá. Enquanto o pastor não chegar, não vamos tomar uma providência. O que eu quero dizer, meus irmãos? Não ponham foco num problema. Nem no Manassés, nem no Marconi, nem na dona Helena. Ponham foco em você agora. Veja-se como Gibeão, que todo dia, por algum motivo qualquer, pode ficar à mercê de um cerco satânico. É isso que eu quero que você entenda. E a Bíblia diz que ele falou assim: sobe apressadamente. Sabe o que é isso? Sobe apressadamente. Estou lá eu agachando. Hein? Verinha Sorriso liga. Eu atendo ainda agachando. Eu não esqueça essa cena, Vera. Eu agachando na cozinha com o telefone na mão, cansado. Eu quero dizer a vocês o seguinte. Dona Helena pensou: eu não quero dar trabalho. Vai dar trabalho. Quando a sua mão sofre um corte, o que que acontece? Imediatamente. Todo o corpo se retrai. É gostoso? Dá trabalho. É natural, mas faz parte do processo de cura o envolvimento de todo o corpo. Apressadamente, quanto antes você socorrer, maior é a chance de todos nós sairmos dali rapidamente como vencedores, tal qual Deus nos fez para sermos. É isso que é a igreja. Nós não somos um grupo de jantarianos. Não basta apenas trocarmos cestas básicas, jantares bonitos, mandarmos ajuda. Nós temos que nos envolver. Isto é corpo. Sentir todos dor de gente, porque Jesus viveu para sentir dor de gente. Se ele, nosso padrão, fez isso, é nossa responsabilidade copiá-lo. E o texto continua. Veja bem, versículo 7. Josué, pois, subiu a Gilgal com toda a gente de guerra e todos os homens valorosos. Meus irmãos, eu estou aqui, à minha direita e à minha esquerda, com toda a gente de guerra. Só tem valorosos diante de mim aqui. Vocês estão dizendo amém muito depressa. Porque eu quero dizer o seguinte: o guerreiro valoroso, ele é forjado no fronte da batalha. Não tem guerreiro valoroso que fica lá na turma da água mineral nos gabinetes. O valoroso é o que vai enfrentar de cara, apressadamente, um sítio de 5 reis ao redor. É esse que é o povo que eu estou falando aqui, versículo 7. Vamos continuar. Versículo 8. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os entreguei na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. É bonito ouvir isso, só que eu quero dizer para vocês em que momento Deus disse isso a Josué. Quantos são Josués? Quem é digno de ser visto como um Josué? O versículo 8, meus irmãos, foi estrategicamente pensado e colocado por Deus depois do versículo 7. Deus só disse: eu estou indo contigo, depois que Josué resolveu ir. Entenda isso. Isso é importantíssimo você entender a mensagem que está aqui em Josué 10. Deus só disse, estou indo contigo, depois que Josué resolveu ir. Meus irmãos, se Marta não sobe, Marta não vai ouvir de Deus. Querida, deixa comigo. Não fica preocupado em passar milhões de e-mails. Passa, mas não preocupa. Querida, saiba que eu estou com você. Geraldo não pôde ir hoje. Não importa, estou subindo com você. Geraldo talvez nem seja tão valoroso, querida. Não importa, não. Suba, não temas. Entende, Marta? É assim que Deus age. Deus espera Josué botar o pé na estrada. Só depois que Josué põe o pé na estrada é que Deus diz: não temas. Eu vi o teu pé na estrada. Agora eu digo: porque você pôs o pé na estrada, eu posso dizer. Porque você agiu apressadamente, eu posso dizer. Eu já os entreguei nas tuas mãos. Isso só acontece, meus irmãos, 8 só acontece depois de 7. Não tem jeito. Versículo 8 aconteceu porque o 7 aconteceu. Porque se Josué não tivesse subido, Deus não falaria. Talvez você esteja duvidando do que eu estou falando. Um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia. Eu vou querer que você repita, porque eu aprendi que a repetição é a base do aprendizado. Eu dou aula há 15 anos. Meus irmãos, não tem algo mais efetivo do que a repetição. Então você vai repetir comigo o seguinte. Salmo, diga aí. Salmo 115, versículo 16. Está escrito: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu. Ele a deu. Ele a deu aos filhos dos homens. Tem alguém nesse salão aqui que não é filho de homem? Levanta a mão, por favor. Não tem. Eu ia ter que dizer que tinha um ET irmão aqui, né, e tal. Ia ficar difícil. Eu vou repetir então. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu. Ele a deu. E está dado. Ele não volta atrás. Ele não mente. Ele não se arrepende. E se Ele deu, é de quem? Dos filhos dos homens. Você, Fernando, tem terras que Deus já te deu para conquistar. A Bíblia diz que Deus já estabeleceu nas regiões celestes as melhores bênçãos espirituais. Vocês imaginem aí um depósito maior que da Casas Bahia, do Ricardo Eletro e do Ponto Frio junto, cheio de caixa, lá nas regiões celestes. Tem gente que vai morrer com um depósito cheio de caixa. Mas Deus já deu. Nas regiões celestes já são seus. Esses territórios grandes, com os quais você ainda sonha. E Deus quer restaurar a sua sorte em cada um deles. E a Bíblia diz, no versículo 8, Deus já entreguei nas tuas mãos. Nenhuma hoste, nenhuma pedra no caminho pode te resistir, porque Deus já te deu. Sabe por que que Deus já deu? Sabe quando Deus deu? Salmo 115, versículo 16, reproduz o princípio de todas as coisas. Você quer saber o que que Deus fez na terra durante todos os tempos, leia Gênesis 1, 2 e 3. Tudo o que Deus planejou está em Gênesis, capítulo 1 a 3. Se você ler isso todos os dias da sua vida e se tornar especialista, você saberá quais são os planos de Deus para a vida de qualquer homem. E lá no Gênesis 1, versículo 26, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e demos-lhe domínio sobre toda a terra. Deus deu. Está dito: demos-lhe domínio sobre toda a terra. Eu te pergunto, por que que ainda existe gente internada num hospital? Falta gente para quem Deus já deu exercer o domínio que Deus já deu. Porque ele já disse que pelas pisaduras do filho dele todos fomos sarados. E em 1 João 5,14 diz que se eu pedir alguma coisa segundo a sua vontade, ele me concede. A vontade dele já estabeleceu-se que todos são sarados. Por que não tem gente sarada? Porque tem gente que não está pisando como Josué e dizendo: eu vou. Porque quando eu for, ele vai me entregar na mão. Enquanto eu não for, ele não vai dizer: entreguei na tua mão. Levanta a mão aí, Silvano. Levanta a mão. Cara, cabe muita coisa, é grande. Você sabe quanto de coisa cabe na tua mão? Deus falou assim: eu quero te entregar, Silvano. Não é Jericó. Não é Ai. Eu quero te entregar Gibeão. É grande. Você dá conta? Pode responder, você dá conta? Muito bem, você respondeu certo. Você não dá conta, porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem a mente humana é capaz de captar aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E é por isso que Josué foi lá acudir, porque Gibeão falou: eu não dou conta, é muita areia para o meu caminhãozinho. Deus tem mais, infinitamente mais. E aí diz no versículo 9: Josué deu de repente sobre eles, tendo marchado a noite toda subindo de Gilgal. Deixa eu lhe dar uma noção do que Josué fez. Um louco esse cara. A distância de onde ele estava acampado para Gibeão era só de 38 quilômetros. Faz ideia do que é isso? Eu faço porque eu corro 3 vezes por semana, 7 quilômetros mais ou menos. Giovana sabe também mais ou menos. Eu acho que algumas pessoas aqui têm noção do que é 38 quilômetros. É quase uma maratona, que é difícil demais para um sujeito sozinho fazer de dia, em boas condições de temperatura. Mas fazer isso no meio do deserto, de noite, provavelmente, a menos 4, menos 3, e ao invés de fazer sozinho, com todo um exército motivado, chega lá, depois dos 38 quilômetros, começar a guerra contra 5 reis. Para dar o primeiro passo. Eu quero que vocês tenham uma ideia do que era a situação de Josué. Se hoje um general das Forças Armadas dos Estados Unidos, que tem toda a tecnologia, tem equipamentos para durante a noite ele enxergar com raios ultravioletas, que não vai usar um monte de mula para carregar os equipamentos, mas vai usar tanques, helicópteros, carros caríssimos, de última geração, e que o seu exército se compõe de soldados que carregam peso, e cada um dos equipamentos que eles carregam foram cientificamente estudado para pesar no mínimo 50 vezes menos do que pesava qualquer tacape que estava na mão daqueles guerreiros de Josué. Se um hoje, um general, pensa 200 vezes para marchar 38 quilômetros antes de uma guerra com todo o seu exército e decide não ir, hoje, imagine isso há 3 mil anos atrás. Qualquer general em sã consciência dizia, não dá para ir, esquece, se vira sozinho, não vou. E isso é o que acontece muitas vezes com a igreja. A igreja é o maior exército que deixa soldado morto em campo de batalha. É mais fácil dizer, não vou. Qualquer um vai entender. É difícil demais. Imagine, não vou ajudar agora, apressadamente. Espera um pouquinho, Vera. Amanhã é domingo. Eu vou descansar. Hoje é o dia do descanso. Tá mais do que... Olha, está escrito inclusive na Bíblia. Hoje é o dia do descanso. A desculpa da Bíblia é a melhor ainda. É a que tem mais, né? Parece que tem autoridade. Não vou. Mas Josué disse, já estou subindo. E Deus falou, já te entreguei. Meus irmãos, é praticamente impossível eu acreditar que vou vencer uma batalha depois de marchar 38 quilômetros com o exército. Mas o que acontece? Deus honra. Miguel, Deus não se importa nem um tiquinho assim, ó, com as suas habilidades. Sabe o que é zero? Os seus melhores atos de justiça são como trapos de imundícia perto de Deus. Quem fala isso não sou eu, não. Depois você procura lá, porque está lá. Mas tem uma coisa que isso encanta o coração de Deus e dobra o coração de Deus. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Josué se condoeu, sentiu a dor de Gibeão e falou assim, eu tenho que ir, mas é difícil, mas é corpo, eu vou, não me importa. É meu corpo, é minha responsabilidade, é parte de mim. O meu cabeça diz que é para eu me condoer, então eu estou aqui como um valoroso que está disposto a ir ao front da batalha, porque é lá que eu vou ser forjado vencedor. Eu creio nisso, isso é a verdade, não é a minha habilidade. Não é a minha capacidade de marchar mais, de correr. Não é porque eu sou um profissional caçado no mercado, porque eu sou um intelectual habilitado, eloquente. Não é porque eu sou uma pessoa persuasiva. É porque o meu Deus se agrada de um coração quebrantado e contrito para cumprir a sua palavra, cujo primeiro mandamento é amarás a Deus de todo o coração e um outro semelhante a este e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu vou porque é de Deus eu ir, e eu indo eu vou contar com a palavra de Deus que vai em sequência me dizer já te entreguei na mão. Versículo 10. E o Senhor os pôs em desordem diante de Israel. Meus irmãos, como Deus vai agir, eu não sei. Você deve perguntar, aqui há uma incoerência. Porque você acabou de falar, Geraldo, que Deus deu a terra aos filhos dos homens. Portanto, se Ele deu, o problema é nosso. Como é que Deus aqui interviu? Deus não interviu, meu irmão. Deus foi autorizado a intervir. É diferente. Eu sou advogado. Eu sou advogado. Marcos está aqui, Angélica. Quem é advogado sabe. Quem pede mal, não leva. Você tem que pedir certo. Se você pedir mal, dançou. A gente sabe também que advogado pode perder tudo. Qualquer causa é possível ou passível de ser perdida. Você só não pode perder prazo. Se perder prazo, aí dançou. Porque deixou de ser um problema da causa, foi um problema que você, né, negligenciou. Josué agiu, e agiu apressadamente, tempestivamente. Agiu certo por quê? Porque se propôs a marchar. Enquanto você não se propõe a marchar, Deus não intervém. Você precisa autorizar Deus a agir. Não sei quantos se lembram, o pastor pregou aqui. Meus irmãos, tem um probleminha na tradução do texto, quando a Bíblia diz: ao homem cabe fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Quantos estavam aqui quando ele falou isso? Tem um probleminha na tradução. Nossa, Deus, eu dei um pulo na cadeira quando eu vi aquilo. Eu falei assim: gente, tinha que ter mesmo errinho. Não é possível. Não pode estar tudo na mão do homem, assim. Mas eu fiquei grilado na hora, falei assim: mas Salmo 115 diz que Deus me deu a terra, é minha responsabilidade. Como é que fica esse conflito? Como é que a gente resolve isso? De quem é a responsabilidade? É sua ou é de Deus? Eu quero lembrar você que Deus deu a terra aos filhos dos homens. O Todo-Poderoso é Ele, mas Ele deu a terra aos filhos dos homens. Ele pode fazer tudo? Pode. Mas Ele deu a terra aos filhos dos homens. Por isso, quando Abraão estava lá na boa, Deus falou assim: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão falou: espera aí, se tiver 50 justos, o senhor preserva? Tá bom, Abraão, eu te dei a terra, eu não vou intervir. Abraão pensou melhor e falou: Deus, se tiver só 40, tá bom, Abraão, eu não vou intervir. Pensou melhor, reduziu para 30. E uma hora ele falou: Deus, é a última vez que eu vou te incomodar. Se tiver só 10 justos, o senhor preserva? Por causa da tua palavra, Abraão, eu vou preservar. Tinha motivo para destruir? Com 10, com 30, com 40, com 50? Tinha. Mas Deus chamou Abraão, chamou você para ser sal. Significa para preservar a terra. Ele deu, Rodrigo, para você a terra. Para você cuidar, lavrar, dominar, preservar. E aí você fala assim: Deus, você me deu. Se tiver 10, não intervenha. Deus falou: tá bom, Abraão. Percebe aí? Gibeão clamou por ajuda. Josué falou: eu vou. E eu indo. Deus está autorizado. Com um exército exaurido, que não dá conta de fazer mais nada, que já lutou 38 quilômetros carregando todas as armas, durante a noite, no frio do deserto. Mas eu vou. Deus está autorizado. O Senhor que é o Todo-Poderoso. Eu vou porque na terra precisa ser homem. Como o Senhor vai fazer? Eu não sei. Se o Senhor vai fazer a gente soprar um monte de chifre 7 dias seguidos, isso aí é com o Senhor. Se o Senhor vai fazer o mar abrir e depois o exército atrás da gente afundar, isso aí é com o Senhor. Se chegando lá o Senhor vai fazer eu andar sobre as águas, isso aí é com o Senhor. Como Deus é criador, é também criativo. E Ele criou isso aqui, versículo 9, 10. Ele pôs em desordem o exército inimigo. Sabe o que é isso? Um atirando no outro. Louco. Perderam a pontaria, perderam o foco, perderam a guerra. Por quê? Porque o Deus dos exércitos, que tinha um exército de valorosos que marchou, estava ali para fazer isso acontecer. Um exército que autorizou a intervenção de Deus, estabeleceu a vitória de Deus. E por isso saiu dali com os seus feixes. Como diz o Salmo 126, nós vamos sair dali, embora tenhamos ido para lá chorando, semeando, em dia que a gente nem queria ir, nós vamos sair dali cantando de júbilo com os nossos feixes. Este é o padrão de luta que você tem de segunda a segunda, e nada se compara a esta alegria dessa conquista. Versículo 14. E não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele, atendendo o Senhor assim a voz de um homem, pois o Senhor pelejava por Israel. Está escrito. Deus atende a voz de um homem. Meus irmãos, uma das guerras que o inimigo gosta de estabelecer é colocar dentro do exército pessoas que questionam o líder. Assim foi com Moisés, assim foi com Josué. Assim será com qualquer líder que Deus levantar. O melhor é que um líder tenha guerreiros valorosos, como contou Josué. Todos os dias, aonde eu trabalho, em todas as igrejas que eu frequentei, em 32 anos de crente, eu já fui membro de 4 igrejas. Essa é a 4ª igreja, a 3ª que eu ajudei a fundar. Toda hora eu escuto alguém falando do meu líder. Isso é normal. E às vezes a pessoa fala até alguma coisa que me parece correta. Eu quero dizer a vocês aqui, hoje é bom porque o nosso líder não está aqui. Eu posso dizer a vocês com toda a segurança. Nenhum de nós, nem ele, é perfeito. Nenhum de nós, nem eles, agora digo eles, casal, somos santos. Mas todos nós somos corpos de um só cabeça, que não são eles. Mas todas as vezes em que eu, no meu achismo, acho que eles erram, eu vou para diante de Deus e ministro mais ainda sobre a vida deles. Este é o meu compromisso, deve ser o seu. O que eu quero que você entenda é que enquanto nós não resolvermos dar o primeiro passo em qualquer peleja, como Josué, marchar durante a noite que seja, Deus não está nesse negócio. Porque ou Deus nos deu essa cidade para multiplicarmos, ou ele é um mentiroso. Ou Deus nos deu contagem para nos multiplicarmos, ou ele é um mentiroso. Ou Deus nos deu porto seguro para multiplicarmos, ou ele é um mentiroso. Ou Deus nos deu líderes para caminharmos com eles, marcharmos valorosos com eles, ou Deus é um mentiroso. Você sempre estará dizendo, a culpa é de Deus, como Adão fez. Porque Adão disse assim, a mulher que tu me deste, ela me passou o fruto. Tu me deste. Então, quando você aponta para alguém que você acha que está errado, muitas vezes, e na maioria delas, você está atacando Deus. Mas se você marcha à noite com o exército, mesmo sabendo que é impossível, Você já autorizou Deus a transformar todo engano, toda limitação, todo impossível em vontade de conquista para Deus. Deus quer que você seja um conquistador de territórios. Você precisa dar o primeiro passo para autorizar Deus. Feche os seus olhos, por favor. Eu vou repetir o texto que eu li aqui no começo. Em Jeremias capítulo 32, para quem não anotou. Versículo 17. Diz: acaso há algo demasiado difícil para ti, Deus? E também no capítulo 32 de Jeremias, Deus responde: nada há demasiado difícil para mim. Mas eu preciso que você marche. Você enxerga um exército, 5 exércitos. Você enxerga um deserto escuro, uma marcha longa, não importa. Deus te deu a terra. Deus te chamou para ser conquistador. Mas se você não der o primeiro passo, você está desautorizando Deus de agir como Deus, acima do impossível. Se você não consegue enxergar, nem uma nuvenzinha no céu, do tamanho da mão de um homem, ainda assim, continue a olhar para o céu. Deus te fez para ser um guerreiro valoroso, para colher como um sonhador que acredita nos feixes que você vai carregar depois. Não sei em que você está pensando. Talvez você esteja pensando em células. Talvez não. É lícito você pensar num emprego melhor, num salário melhor, num equilíbrio melhor na sua família, nas suas emoções. Mas se você não olhar para o Deus que traz a chuva, crendo que você, dando o primeiro passo, em obediência, em fé, se você não fizer isso, Deus não está autorizado a agir. Porque Deus olha o coração. Não adianta você ser lindo, maravilhoso, forte, como todos os filhos de Jessé. Deus escolheu o menorzinho, o de gentil aspecto. Davi era o mais fracote. Deus escolheu as coisas que não são para envergonhar as que são. O homem mais lembrado entre o povo judeu, o rei mais valoroso, era um adúltero, que mandou matar Urias. Tem valor um cara desse? O homem que escreveu mais de 70% do Novo Testamento, levou o evangelho para os gentios, era um assassino. Matou muita gente. A Bíblia diz que ele consentiu com a morte de Estevão. O guerreiro valoroso, meu irmão, não é aquele que nunca pecou. Guerreiro valoroso é que acredita que se ele se posicionar no fronte, se ele apressadamente ouvir chamado para o socorro, o chamado, um comando para estar na frente, Deus vai honrar. A Bíblia tem uma parábola que diz que um pai chegou para um filho e disse: vá no campo. O filho disse que ia e não foi. O mesmo pai disse para um segundo filho: vá. Esse filho disse: não vou, mas acabou indo. A Bíblia diz que o segundo, aquele que acabou obedecendo, este sim, Deus honra. Não importa se você já teve reações erradas com Deus, mas se você é um sujeito disposto a ouvir, obedecer e em fé caminhar segundo o propósito de Deus para a sua vida, eu quero te dizer, já está garantida a vitória para você. Eu quero te dizer, assim como Deus disse a Josué, está escrito: não temas, nenhum deles pode te resistir, porque eu já os entreguei nas tuas mãos. Eu tenho para você chuva abundante, eu tenho para você uma colheita garantida. Sou eu que vou à frente, mas eu preciso que você dê um passo, porque eu dei a terra, porque a terra é de homens. Para conquistar a terra tem que ser homem. Eu mesmo me desfiz da minha figura, da minha autoridade de Deus, e me fiz homem. Porque para conquistar nessa terra tem que ser homem. Se você não for guerreiro valoroso, Deus não pode ir com você. Eu queria pedir que você ficar de pé. Você vai clamar a Deus agora. Diga a Ele assim: faz chover, Senhor. Eu estou com os meus feixes. Eu estou como um sonhador, semeando aqui, Deus. E eu quero declarar: quando o Senhor restaurou a minha sorte, eu fiquei como quem sonha. Eu fui semear chorando. Nem eu mesmo acreditava que era possível. Aliás, eu tinha certeza que era impossível, intransponível. Mas mesmo assim eu caminhei, porque eu sei que eu tenho um Deus, eu sei o Deus que eu tenho crido. Por isso eu te peço agora, Pai, faz chover. Eu estou aqui como terra seca, eu estou cercado, mas eu creio, assim como a terra seca precisa da água da chuva, eu preciso do Senhor. Vem, Pai, faz chover, estabelece. Eu autorizo, eu que recebi do Senhor toda a autoridade na terra, eu autorizo ao Deus dos céus a ministrar sobre a minha vida a vitória sobre todo o cerco que Satanás tem feito na minha vida. Eu te autorizo, Pai, dando o primeiro passo em fé. Eu te autorizo como Josué, eu marcho 38 quilômetros de noite no deserto.